começar. A banda dando acordes de uma canção. Casais preparam pra entrar no salão, anunciando que não dá pra parar, oh, não para. Do lado daqui, meu coração dispara só de te ver. E eu fingindo que você não está lá, mas o balanço já começa a envolver, oh, não para. Assinou de lá, dei um tchau daqui, sugerimos um bate-papo. Vou me apaixonar, tô ficando afim, só Deus sabe onde a noite vai dar. A gente fica à vontade, se embala e começa a dançar, yeah. Essa onda, a gente se envolve e começa a dançar, a gente fica à vontade, se embala e começa a dançar, yeah. Prazer, eu quero ver você mexer sem parar. Me aperte bem, cola seu rosto no meu. Segure firme, então começa a girar e não para. Mais uma vez, me envolva nos seus braços, quero sentir o seu calor numa dança bem sensual. E se prepare, eu vou querer outra vez, oh, não para. Vem colar em mim, se perder no som. Eu já vi que essa noite é nossa. Tudo é bom assim, quando é natural. Quando a gente se atrai no salão, a gente fica à vontade, se embala e começa a dançar, yeah. Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar, a gente fica. A dançar, yeah. Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar. Vem dançar, vem dançar. Se apaixonar, vem, vem dançar. Se apaixonar. Assinou de lá, dei um tchau daqui, sugerimos um bate-papo. Vou me apaixonar, tô ficando afim, só Deus sabe onde a noite vai.